texto bíblico de hoje. Jeremias capítulo 29, aqui estão os versos 10 a 14 que dizem assim. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Até aqui. Na história de Israel, o momento mais crítico para os judeus foi o chamado exílio na Babilônia. Os judeus sempre sofreram com a ameaça dos impérios estrangeiros. O primeiro grande império que fez que Israel sofresse foi o Império Assírio. Isso porque Israel já tinha passado por um tempo muito prejudicial, muito terrível, mas isso há séculos anteriores, nas mãos dos egípcios. Mas o grande império, o primeiro império de uma fase imperialista da história, foi o Império Assírio. Mas o Império Assírio não entrou em Jerusalém, não entrou em Judá, não chegou a ponto de invadir a capital desse reino que os judeus ainda mantinham, que era o reino de Judá. Quando o Império Assírio perdeu a sua força, eu só vou dizer isso para você, não precisa se preocupar em guardar essa informação, é só para nós construirmos o pano de fundo do que nós vamos ver hoje. Quando o Império Assírio perdeu a sua força, surgiu um outro império, babilônico, com um rei muito poderoso chamado Nabucodonosor. E esse império invadiu Judá, invadiu Jerusalém, destruiu o templo dos judeus, onde eles buscavam a Deus, acabou com as casas, acabou com as famílias, levou cativa para a Babilônia uma parte significativa dos judeus, principalmente jovens, trabalhadores de setores produtivos, pessoas da nobreza, ou seja, acabou com a história dos judeus em Jerusalém, naquela região. Então foi uma marca muito profunda, que fez com que a fé dos judeus entrasse em xeque. Porque eles sempre creram que a sua fé estava ligada ao lugar que Deus tinha lhes dado, Jerusalém como capital daquele reino. E à medida em que eles são tirados dali, levados para outro lugar, exilados na Babilônia, e a terra é destruída, e até o templo onde eles louvavam, cultuavam a Deus, é destruído, faz com que eles descreiam, de certa maneira, dessa bênção de Deus nas suas vidas, dessa fidelidade de Deus nas suas vidas. Os judeus entram em crise. Então, só para pontuar o que nós estamos conversando aqui, à medida em que os judeus perdem a sua terra e a sua liberdade para os babilônios, toda a sua fé entra em xeque. E alguns começam a desacreditar que Deus realmente tem um plano para as suas vidas. Alguns começam a queixar-se, murmurar, o que todo mundo faz na provação muitas vezes, ou que pelo menos a maioria das pessoas fazem. Começam a queixar, murmurar, e quer saber, Deus não existe coisa nenhuma, porque se ele existisse eu não estaria passando por isso. Só que há profetas no meio de Israel, dos judeus, e um desses profetas é Jeremias. E Jeremias resolve então escrever uma carta para essas pessoas que foram tiradas de Israel, de Jerusalém, de Judá, e levadas para a Babilônia. E esse trecho que nós lemos é um trecho dessa carta. E no começo dessa carta, Jeremias se dirige a algumas pessoas que, além de contrariadas, além de murmurando, além de desacreditadas em relação a Deus, estão desanimadas em relação à vida. Porque essa também é uma consequência mais ou menos natural. Quando a dor chega, quando a crise chega, algumas pessoas desanimam até da própria vida. E alguns estavam achando melhor morrer do que viver em terra estranha, num regime de escravidão. E aí Jeremias escreve especialmente para essas pessoas, dizendo assim, não se deixem desanimar. Não se deixem abater. Se vocês estão aí, vivam da melhor maneira possível aí. Plantem vinhas, construam casas, casem-se, deem suas filhas em casamento, cresçam e não diminuam. Fortaleçam o povo e não deixem o povo minguar. E Jeremias começa a dizer uma série de coisas que nós poderíamos resumir em uma frase. Jeremias escreve para esses homens, fora da sua terra, fora da sua comodidade, fora do seu bem-estar, numa provação terrível, Jeremias escreve para essas pessoas e diz o que nós vamos resumir numa frase. Sigam em frente e façam sempre o melhor. Essa é a palavra de Jeremias. Sigam vivendo e façam sempre o melhor. Vocês estão desanimados, estão desmotivados, querendo voltar atrás, a palavra é outra. Sigam vivendo e façam o melhor. E aí alguém poderia perguntar, mas como? Como é que eu posso seguir em frente e fazer o melhor nessas condições? Por que que eu deveria fazer isso? O que é que pode me motivar a viver assim? Que razões eu tenho para seguir em frente e fazer o meu melhor? Talvez essa seja a sua pergunta nessa noite. Que razões eu tenho para seguir vivendo e fazer o melhor se a minha vida está uma droga? Que razões eu tenho para seguir em frente e fazer sempre o meu melhor se eu não estou contente, não estou feliz? Se a minha casa está em frangalhos, se o meu trabalho já não é mais o que foi no passado, se a minha renda caiu absurdamente, se eu estou em depressão, em crise, por quê? Que motivo eu tenho? Se as pessoas que estão perto de mim só me maltratam, só me prejudicam, se até o meu amigo mais chegado me passa a perna, que razões eu tenho? Talvez seja a sua pergunta essa noite. Que razões nós temos para seguir em frente e fazer o melhor? Que razões o povo tinha para seguir em frente e fazer o melhor? Estando em crise, em terra estranha, em escravidão, longe do conforto, da comodidade, longe de tudo aquilo com que eles sonharam a vida inteira. E aí vem esse trecho que nós lemos. Esse trecho que nós lemos é a motivação pela qual eu e você podemos seguir em frente e fazer o melhor. Primeiro, porque o tempo da nossa crise é limitado. Escreva no seu coração essas palavras. O tempo da nossa crise é limitado. Olhe para mim, ouça o que eu vou dizer para você. Eu não sei o que você está passando, eu sei que vai passar. Eu não sei qual tem sido a sua luta, eu sei que ela vai acabar. Não há tribulação que dure para sempre. Não há prova que permaneça sem fim. Primeira palavra que Jeremias está dizendo para o povo é: quando se completarem os 70 anos, Deus vai trazer vocês de volta. Incrível que essa palavra de fato se cumpriu. A história conta, 70 anos depois, um imperador de um novo império, o Império Persa, um homem chamado Ciro, resolveu soltar um decreto, e pelo seu decreto, os judeus podiam voltar para casa. E para quem já leu a Bíblia, o Antigo Testamento, o livro de Neemias conta a história de como Neemias, um judeu lá no meio do Império Persa, conseguiu a autorização de Ciro para comandar a reconstrução de Jerusalém. A história mostra que Jeremias não estava mentindo. Que Deus disse, 70 anos e vocês vão voltar, e em 70 anos o povo estava voltando. Por que que isso é importante para nós? Porque assim é também na nossa vida. Eu não sei por que Deus permite que eu e você passemos por certas provas. Eu não tenho essa resposta. Mas uma coisa eu sei. Essa prova não tem a última palavra na nossa vida. Essa prova não é a última palavra na nossa vida. Ela vai acabar. A sua dor, a sua tragédia, a sua desgraça vai passar. E a pergunta é, como é que você vai passar por ela? Porque às vezes a gente sai de uma provação e quando a gente olha para trás, a nossa alma ficou lá jogada no chão. Porque nós vendemos todos os nossos valores, todos os nossos princípios, todas as nossas convicções enquanto estávamos na prova. Abrimos mão daquilo que nos era mais caro. Eu tenho conversado com pessoas que nem sentem tanto mais a dor do que viveram. Mas o que mais dói são os arrependimentos que elas agora têm por certas coisas que elas fizeram nesse momento, nesse processo, durante esse período. Porque às vezes a gente entra em crise e a crise se torna motivo para a gente maltratar as pessoas que estão perto de nós. A gente entra em crise e a crise se torna desculpa, justificativa para nós negociarmos os nossos valores. Às vezes na crise a gente vende a alma. Ah, mas Deus sabe que eu estou apertado. Ah, mas Deus sabe que eu não posso ficar nessa situação. Ah, mas todo mundo sabe que eu tenho que resolver isso. Não. Siga em frente e faça o seu melhor. Você está vivendo um problema, você no seu trabalho não está sendo remunerado como mereceria, não está sendo reconhecido como deveria, você nos seus negócios não está tendo o fruto que deveria, não desanime, siga em frente, faça o melhor. Por quê? Porque vai passar. Vai passar. Você está doente, o corpo está doendo, você está fraco por alguma situação, siga em frente, faça o seu melhor, porque vai passar. E você não quererá ser lembrado pelas reclamações desse período. Eu falo isso não com uma autoridade que me diga a respeito, porque eu nesse aspecto me envergonho de muitas coisas. Mas o meu pai teve um câncer terrível. Meu pai sempre foi um homem de Deus. Eu tenho uma admiração pelo meu pai, que é uma coisa assim fora do comum. E o meu pai era daqueles assim que na sua igreja ensinava nas escolas bíblicas, regia o coral, cantava, era presbítero, liderava, participava, contribuía. E um dia nós fomos ao hospital, ele já estava há meses com uma rouquidão que não sarava. Tinha passado por alguns médicos até, e eles lhe diziam, é calo na corda vocal, isso aí é bobagem. Toma tal coisa, toma muita água, faz tal exercício, isso vai passar. Mas aquilo não passava, ele tratava e aquilo não passava. Um dia nós fomos ao hospital com ele e o médico olhou para minha mãe e disse assim, vá buscar as coisas dele, porque ele não pode nem sair daqui. Já levou ele para centro cirúrgico, ele estava com um câncer nas suas cordas vocais. Tirou 2/3 da laringe, 2/3 das cordas vocais, 2/3 de tudo que tem aqui no pescoço. Colocaram um traqueostoma nele, uma série de prescrições de quimioterapia. Eu vi meu pai emagrecer, ficar parecendo uma caveirinha, com aquele tubo aqui no seu pescoço, não falava, tossia, fedia. Nós olhávamos para ele e tínhamos vontade de chorar. De chorar. Por que, meu Deus? Ele sempre te serviu, sempre. Sempre, sempre, sempre. Por que isso com ele? Eu era um jovem ainda, mais jovem do que sou hoje. E eu não conseguia entender por que Deus permitiu aquilo na vida do meu pai. Mas sabe quais são as minhas maiores lembranças dessa época? Acordar às 6 horas da manhã para ir para o colégio e encontrar meu pai no seu sofá de costume, com a sua Bíblia aberta. E nunca ouvi uma queixa daquele homem sobre as razões por que Deus teria feito aquilo com ele. E o fato é que hoje, 15 anos depois praticamente, meu pai está totalmente curado daquele câncer. Passa. Passa, nem que seja com a morte, mas passa. E a imagem que fica é a de quem nós fomos enquanto passávamos por isso. Se meu pai tivesse morrido, a imagem seria dele no seu sofá de preferência, lendo a Bíblia. A imagem. A imagem. A sua prova vai passar. Passe inteiro por ela. Siga em frente e faça o seu melhor. Porque quando ela passar, você vai olhar de cabeça erguida. Amém, irmãos? Eu não estou bravo, não. É que eu acho que essa palavra é poderosa para o nosso coração hoje à noite. Segundo, porque você não sabe o que tem depois da prova. Você não sabe onde a sua prova está te levando. Jeremias diz assim, no verso 10 ele fala dos 70 anos. No verso 11, esse é o meu versículo preferido da Bíblia. Eu coloquei esse verso no convite do meu casamento com a Cristiane. E eu coloquei na seguinte tradução, porque é uma tradução chamada tradução contemporânea, que diz assim: eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. São planos de paz, não de mal, para que tenhais uma esperança e um futuro. Note, siga em frente e faça o seu melhor. Por quê? Porque você não sabe para que que Deus está permitindo essa prova na sua vida. Você não sabe onde ela vai te conduzir. Você está atravessando um deserto, é um deserto quente, árido, seco. O vento corta a sua pele com um grão de areia que ele leva numa velocidade alta contra o seu rosto. E ele está quente, fervendo, queima, dói. Não é bom passar pelo deserto, mas talvez, e Deus está no controle de todas as coisas, talvez no final desse deserto haja um oásis e você está indo para lá. Essa prova vai fazer de você uma pessoa melhor. Vai conduzir você para um caminho que você nem imagina. Charles Spurgeon disse num dos seus livros o seguinte: muitas pessoas devem a grandeza das suas vidas aos obstáculos que tiveram que atravessar. Muitas pessoas devem a grandeza das suas vidas aos obstáculos que tiveram que atravessar. Eu não sei, mas eu estou imaginando aqui que essa sua luta ainda vai ser bênção na sua vida. Bênção na sua vida. Porque você não tem ideia de onde Deus está te levando. O pai pega o filho no colo e diz: filho, nós vamos passar por aqui agora, mas vai valer a pena. E o filho diz: pai, eu estou com medo. E o pai diz: fica no meu colo, filho. A gente tem que passar por aqui para chegar onde a gente quer ir. Talvez você tenha que passar por isso para chegar onde Deus quer levar você. Eu tenho visto na vida de alguns homens que as suas provas foram fundamentais para eles serem quem eles são hoje. São homens centrados, maduros, que não se deixam abater por pequenas coisas por causa das provas. Siga em frente, faça o seu melhor. Por quê? Porque você não sabe onde a sua prova está te levando. Eu é que sei, diz o Senhor, os planos que tenho para vocês. São planos de paz. Note, essa é a boa notícia dessa noite, que Deus não tem planos furados para você. Não são planos para te prejudicar. Deus não é um tirano no céu dizendo: deixa eu ver quem é que eu vou ferrar agora. Mas Deus é um pai amoroso que diz: eu quero abençoar você, mas eu só consigo levar você para onde eu quero se você passar por esse deserto. O caminho da terra prometida é o deserto. Os judeus aprenderam isso em 40 anos. Que o caminho da terra prometida é o caminho do deserto. Para chegar na terra onde mana leite e mel, tem que passar pelo deserto. As biografias dos grandes homens da história contam de momentos difíceis nas suas vidas, dificílimos, mas que não fizeram deles derrotados, mas fizeram deles pessoas mais fortes. Foi Friedrich Nietzsche, muitos conhecem aqui esse autor, que é ateu. Nietzsche é um dos principais expoentes da filosofia ateísta da modernidade, discípulo de Feuerbach, outro ateísta teórico. Nietzsche influenciou homens muito famosos da história que também propagaram o seu ateísmo. Mas Nietzsche tem uma frase que é bárbara e ele tem toda a razão. Nietzsche disse: aquilo que não me mata me deixa mais forte. Ele pode ser ateu quanto quiser, mas essa lição ele aprendeu com Deus. Porque é Deus que às vezes nos conduz pelo deserto para engrossar a nossa casca, para nos dar experiência. Quando Deus chamou Moisés, Moisés tinha 80 anos. Os 40 primeiros anos da sua vida, Moisés viveu no palácio do faraó. E os 40 seguintes, ele viveu no deserto. E só com 80 Deus lhe chamou. Por quê? Porque o faraó, Moisés recém saído do palácio, não conduz povo nenhum pelo deserto. Ele precisa de 40 anos de deserto para tirar de si o palácio. Palácio só estraga você. Palácio só estraga você. Você precisa de um banho para tirar de você palácio. Banho de deserto. Para depois poder ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Para marcar a vida da sociedade, do mundo, Deus não tem usado muitos oriundos de palácios. Deus tem usado pessoas que têm provas marcantes nas suas vidas e que lidaram com elas com hombridade. Siga em frente, meu amigo, faça sempre o melhor. Por quê? Porque você não tem ideia de onde essa prova vai te levar. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que vai ser um bom lugar. E terceiro, eu vou terminar. Siga em frente, faça o melhor. Por quê? Porque a prova vai passar. Segundo, por quê? Porque você não tem ideia de onde Deus está te levando. E terceiro, siga em frente, faça o melhor. Porque é na dor que você conhece Deus mais de perto. Olha só o que a partir do versículo 12 se diz. Se bem que no seu papel não tem versículo 12, ok? Eu tiro os numerozinhos. Mas a partir do versículo que nós já citamos, se diz assim: então me invocareis, e eu serei achado de vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não há lugar melhor do que o lugar da provação para conhecermos o caráter de Deus. Não há lugar melhor do que o lugar da provação para aprendermos o quanto dependemos de Deus. Note, Deus quer você com Ele pela eternidade. Deus pagou um preço altíssimo pela sua vida. Deu seu Filho Jesus para morrer no seu lugar, no meu lugar. Deus tem feito coisas extraordinárias para nos atrair para si mesmo. E se por algum momento estiver claro para Deus que vai nos perder, Ele vai nos levar para o deserto, porque é melhor que nós voltemos para Ele do que sejamos felizes fora da sua presença. É assim ou não é quando um pai vê que está perdendo o filho? Está perdendo o filho? Corta a mesada. Traz o menino para perto. Vai buscar ele na escola. Não deixa mais ele sozinho. Começa até constrangê-lo diante dos amigos. Mas esse meu filho eu não perco de jeito nenhum. É meu filho. Pais que dizem problema dele, ele escolheu essa vida que se vire, alguma coisa está errada. Você pode até deixá-lo seguir em frente e viver, mas o seu coração dói. Porque você não queria para esse seu filho que ele fosse embora e se distanciasse de você. E nem que ele vivesse, buscasse o resultado, o sucesso da sua vida com o coração duro e indiferente à família e às coisas boas que ele recebeu a vida inteira. Isso não é bom para ele. Isso não é bom para nós. E por isso Deus faz algumas coisas na nossa vida. Por isso, às vezes, Deus nos passa no deserto. Para que no deserto a gente lembre de clamar: Deus, me ajude. E é no deserto que a gente descobre que Deus não nos abandona. Não nos abandona. Porque a gente diz: Senhor, socorre-me, e o socorro chega. Por isso que uma das frases mais lindas da Bíblia foi dita por Jó, no capítulo 42 do livro de Jó. Jó passou por uma prova que nunca nenhum de nós passou na vida. Leia o livro de Jó e você vai descobrir. E depois que ele passa por tudo que há de mais terrível, ele diz uma das frases mais extraordinárias. Ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que maravilha! Só quem segue em frente e faz o melhor pode sair da provação e dizer: estou mais perto de Deus. Olha, se você transformar essa sua provação numa oportunidade de chegar mais perto de Deus, você um dia vai olhar para trás e falar: Senhor, obrigado por essa provação. Porque sem ela, eu não tinha descoberto a tua graça, a tua bondade, o teu amor, do jeito que eu descobri. E já que eu estou seguro nas tuas mãos, que venham as provações. Se não vierem, está tranquilo, melhor ainda. Mas se vierem, vamos seguir em frente. Porque Deus está conosco. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Você está passando por lutas, provas, dificuldades. Há uma palavra para o seu coração nessa noite. Siga em frente e faça o melhor. Por quê? Porque a sua prova vai passar. E importa que você passe por ela inteiro. Por quê? Porque você não sabe o que Deus reservou para você depois da prova. Onde ela vai te levar. Mas eu posso te dizer que é um plano de bênção para a sua vida. E finalmente, porque você tem agora uma das mais extraordinárias oportunidades para descobrir o amor de Deus, o cuidado de Deus, a bondade de Deus. Pai amado, eu quero orar por esses homens todos e por mim. Tu sabes que nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda para seguir em frente. Precisamos de ajuda para sermos melhores. Precisamos de ajuda para não voltarmos atrás. Por isso queremos olhar nessa noite para o exemplo de Jesus Cristo, que suportou tamanha dor, tamanha prova, tamanha cruz, para um dia nos salvar e nos dar força para também levarmos a nossa. Eu oro por esses homens, Pai, para que eles sigam em frente, façam o melhor e experimentem o melhor do Senhor para suas vidas. Obrigado. Obrigado por tudo que nós temos experimentado aqui nesses meses, já um ano que nos reunimos nesse lugar. Cremos que muita coisa mudou no nosso coração e para melhor. E cremos que estamos cada vez mais perto daquele centro da Tua vontade para a nossa vida. Ajuda-nos a seguir em frente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.